Ouvira de Piranga, as margens plácidas, de o povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilha no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, liberdade. Desafia o nosso peito à própria morte. Ô pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esbelo, forte, pavê do coloso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, estou Brasil, pátria amada, dos filhos deste solo, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio, mais amores. Ô pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas sergues da justiça, clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta, não teme quem te adora, própria morte, terra adorada. Entre os 3.000 estou Brasil, pátria amada, dos filhos deste solo, mãe gentil, pátria amada, Brasil.